谢谢。 7 Decolador 2-1 no controle Salvador 20-18, boa viagem. 208 com controle Salvador, boa noite, muito obrigado, 3-1-7. Controle Salvador, boa noite, está 3-1-9-7, Sambo 1, poderíamos voar, Lida? Centro 1-9-7, contato com o Bona Clara, já está o 1, autorizando Lida após 2-9-10. Postei 2.000 pés, autorizado, estou de Lida, está 3-1-9-7. Livrando 180, azul 2795. 2795, desse motor 050. 050, 2795. Estabilidade X-Ray 1-0, logo no 344. 344, 2895. 2895, obrigado. Salvador, boa noite, o Gol na 344, 3 para o Inter CA visual. Salvador, na 344. Gol na 344, boa noite, posto autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste na 020. Na 020, liso, posto na 0, 344, bom. 2795, autorizado o Arpelo. E eu separo 2, meu país sem instruções de velocidade de altitude na posição Arpelo, ajuste 1020, na 020. Livre procedimento, sem estabilizado. 2010, pelo 1020, que considera todas as restrições de velocidade e altitude, repassará estabilizado no procedimento azul 2795. No solo 28, direita, 121, décimo 9. Direito, 219, 174. Agora com o centro de Recife, 1218-35, casa negativa, 23-80. 2795. 2795, controle ciente, torre 2895. 2895, boa noite. Salvador, cordial, boa noite, azul 2795, estabilizado, ele é sexo. Azul 2795, pouso autorizado, pistão 0, reto 120 graus, 079, ajuste 1020. Livre pouso 2795. Azul 2795, pode confirmar mais uma vez o vento? O vento 120 graus com 089. 27957. No solo 40, direito para ser táxi. A minha escuta Alfa Kilo, pátio 3, aqui na ficha posição 01 no Romeu, mesmo a distância atento ao atualizador. Paciente, via Alfa Kilo, pátio 3, 01 no Romeu, atento ao balizador, azul 2795. Boa noite. Boa. Azul 4298, boa noite, via chegada da Bomé Júnior, desço para 2000 pés, azul 020, reporte localizador pistão 0. Salvador, o gol 1096, autorização Fortaleza, texto da Vitor. Eu quero sair da mão, uma transmissão por aqui, só um minuto, gol 096. Vada. Nível 370, via Pêsulo 19 até Bangu, após direto a Luco, após direto Fortaleza. Decolada 10, curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Nacional Transponder 5477, controle Salvador 120, decimal 8. 370, saída Momo, Froti, a Pêsulo 19, Bangu, a Luco, depois Fortaleza. Transponder 5477, controle 308. Maestro, 1096, postão 08, chame pronto, pushback, seu nome. 3-0, está com sentido da bola? Entrada direita, prossegue via Indy Alpha no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, altímetro 1020. Boa noite, Pé de Alagoinhas, para chegar a Bom Filho, para o nível 050. 342-98. Foi em Salvador, o voo 973, o WISC, autorização 380, Salvador, Galeão. O Galeão, confirma o nível do seu estado. 380. 380 será coordenado, prepare a saída Sanvo Uno, transição Tóquio, só um minuto para a cópia do 973. Aguardamos, Sanvo Uno, Doppler, obrigado. Tóquio, o 1096 para o táxi. 6310, autorizado a decolar, pistão no zero, o vento é 120 graus com 08 nós. Bono 096, confirme os dados do táxi. 179 a bordo, São Gonçalo 3 horas. 96, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro 10020. Reportará pronto para decolagem. 10 pronto para 3815. Da 3815, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter 10 para 3815. Boa noite, aciona a identificação. Foi na proa do NDB Simbra. Reporte por unidade de esquerda. Procedimento aí, ele é executor da pressão zero. Alarme 310, decolou 59, controle Salvador 120, decimal 8, deu um bom voo, boa noite. 298, observa a passagem do Boeing da Gol, após ingresso a Juliette, portão 03. Segurança da Gol, Juliette, portão 03, 5428. 6310, contato na Desta da Puca, sobre o Matheus, nível 350. Na Puca, 3063, retorno 20 graus com 08 nós. Vila e decolagem, Bono, 0, bom dia. Transition. Scope 5513 and code 5513 and control departure frequency 120.80. Okay, message 230 for the Meridian International Airport. This is the Momo departure left turn with the Yemen turn position. And it's upper Zulu 20. That's all the way to our NAM. Upper Mike 791, Bravo Golf India, flight plan route, cross 5513, and departure is 120.8, you are clear to level 300. Direct for X, American 230, send 11 report to NREC, push and start. I'll give you a call, we're ready to push and start, that's the approximately 20 Salvador, boa noite, Xanete, 13, final 1-0. Oi, Xanete, 13, autorizado, destino 0. O vento é 120 graus, com 08 nós e o altímetro no 020. 020, autorizado, posto, 0, Xanete, 13. Sato do Bom, no ar, 731, 58, com 23,10. Direita, Índia, alfa, 14, com espera da 10, pronto, altímetro no 020, Bom, 973. 1-0-0-0, índio alfa, vou confiar a pronto, está tudo ao contrário, está na final. Com 08 lojas. Deixa eu colar de 0 iniciado, 973. Controle azul 272. Chega 272. Confirma se deve manter a restrição de 229 em etapa? Afirmo, restrição para 220. Vai seguir um Alfa Charlie 90. Agora, 2 horas, 14 milhas, em 2 pés, com transporte interno. Ciente, iniciando a redução, temos condições de reduzir até 1,70 nós, na sua escutação. Inicialmente para 200 nós, o 2782. Reduzindo para 200 nós, 2782 azul. O meu voo Golfo Livre Elétrico, estamos zero, chame torre em 118, decimal 95. 1895, grato. Sim, boa noite, eu sou o meu Golfo estabilizado. Romeu Golfo, boa noite, altímetro 1020, o vento 120 graus com 08 nós. Tem Lula e Fuji, pista 1-0. Olá, Romeu Golfo, está solicita a notificação da presença e a mais pela direita da para 2-1, o setor. Então, plano IFR cancelado 1-6, curva pela esquerda, e a porta tirando base pela direita para 1-7, Romeu Golfo. Romeu Golfo, vai chamar de base para a final. Golfo, passe para final 17, Master. Traffic avistado, Romeu Golfo, posição autorizada 917, o vento 130 graus com 08 nós. Romeu Golfo, nível 327. America 230, take 1-1 for question. That's approved, report to Regitex, America 230. What's approved, call you for taxi, American 230. Deixa eu estar em 285, composto. 285, obrigado, boa noite a todos. Foi 1973, tudo é receita ao nível 340, até a liberação com o seu Recife. 340 9 7 3 Gol. Oi, Salvador. Boa noite, azul 2, 782.